Você liga. CYK 718, 720 kHz, RC Vale AM. Estúdios instalados na rua Doutor Carlos Varela, 104 Centro. Transmitindo de Cruzeiro, estado de São Paulo. A gente se vê, a gente se fala. Bom dia, Cruzeiro! Zé Rogério. Zé Rogério, liderança absoluta em audiência. 8 horas. Identificação. ZYK 718, 720 kHz. RC Vale AM. Estúdios instalados à rua Dr. Carlos Varela, 104 Centro. Transmitindo de Cruzeiro, estado de São Paulo. Educação com qualidade para o seu filho estudar aqui. Você sabia que a Ortomed Produtos Hospitalares chegou em Cruzeiro? A Ortomed tem tudo para você e mais 4 pessoas na sua indicação. Cadeira de roda, cadeira de banho, andador, bota ortopédica, muletas. Seja associado da Ortomed. Ligue 93500-1308 ou 99797-0890. Ortomed, a sua parceira para o momento difícil. Rua Teodoro Quartim Barbosa, número 239, primeiro Retiro da Mantiqueira. Com mais de 10 anos de mercado, o convênio Rede Mais oferece o mais elevado padrão médico e odontológico em todas as especialidades, num ambiente acolhedor, estruturado e agradável. Conheça os benefícios para você e sua família. Ligue para 3211-8610 ou pelo WhatsApp 12 99793-0267. Convênio Rede Mais, Avenida Minas Gerais, número 300, na Vila Rica, perto do Ari. Convênio Rede Mais, redescobrindo saúde, redescobrindo você. Você viu o seu desconto? Festival de Ótica Goldfinger. O Festival de Ótica da Goldfinger foi prorrogado até 20 de novembro. Sua idade é seu desconto na armação na compra de óculos de grau completos. O Bruno tem 35 anos, ganhou 35% de desconto. A Bia tem 74 anos, então ganhou 74% de desconto na armação, pagando ainda em até 10 vezes sem juros. Festival de Ótica Goldfinger, até 20 de novembro. Nunca você viu desconto assim. Vem ver. O convênio Santa Clara oferece para você e sua família segurança e bom atendimento na hora da perda de um ente querido. Você terá condições especiais para sepultamento no cemitério Jardim Santa Clara e no Memorial de Lorena. Não espere mais para ligar 3144-0242, 3145-3828. E você terá toda a assistência da Biomed para cuidar da sua saúde. Venha ser nosso conveniado. Alô, amigo ouvinte, tudo bem por aí? Vamos com as ofertas do Máximo Supermercados para você, hein? Alcatra quilo, R$38,98. Contra filé, R$39,86. Patinho quilo, R$32,98. Coxão duro, R$29,38. Coxão mole, R$33,58. Paleta, R$24,98. Assém, R$22,78. Lagarto quilo, R$29,27. O frango resfriado, R$8,72. Peito de frango, R$12,08. Coxa e sobrecoxa de frango, R$8,86. Filé de frango, R$16,98. Máximo Supermercados, na Rua 4, em frente ao INSS. 8 horas e 4 minutos. Relojoria Ribeiro, consertos de joias em geral, amolações de alicate, soldas em óculos. Rua Teodoro Quartim Barbosa, 681. Anote o telefone 3145-2911 e 991737323. Relojaria Ribeiro, consertos de joias em geral e vendas também de lindos relógios e cordões. Relojaria Ribeiro, Rua Deodoro Quartim Barbosa 681, em frente ao Vila Real. Você pode ajudar a Fiapaz comprando o Valicap e cedendo o direito de resgate. Esta semana tem mais de 500 mil. Mais de 500 mil no Valicap. 500 mil? É pra já! Separa 500 mil pro Valicap dessa semana! 500 mil. 500 mil. 500 mil. 500 mil. É isso mesmo, são mais de 500 mil de reais em prêmios no Hipergiro. 40 prêmios de 3 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no quarto sorteio, 400 mil, isso mesmo, 400 mil reais de uma só vez. Vale, cabe, ajude, concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Você sabia que Duque Massas tem as melhores opções para uma alimentação saborosa? Então se ligue nessas delícias: torta de frango, salgadinho frito ou assado, lasanhas deliciosas, molhos prontos, queijo ralado, nhoques. Deu água na boca. Duque Massas fica na rua Coronel José de Castro, a rua 5, número 523, Centro. E está atendendo também pelo WhatsApp 12 98247 6265. 12 98247 6265. Duque Massas. Mantiqueira Cosméticos, Salão de Cabeleireiros Unissex, Manicure e Pedicure. Rua 7, 447, Centro da Cidade, pertinho da Igreja Matriz. O telefone 3144-3264. Mantiqueira Cosméticos, com você pela beleza. Exclusivo L'Oréal de Paris. Mantiqueira Cosméticos, a esquina da beleza feminina. A Zanin Motors tem as melhores oportunidades para a compra do seu carro. A Zanin Motors tem convênio com os melhores bancos e as menores taxas. Na hora de trocar o seu veículo, a Zanin é a que mais valoriza. A maior dica de hoje: antes de comprar seu novo carro, dê uma passadinha na Zanin Motors. Rua Otton Barcelos, número 100, esquina com a Avenida Jorge Tibiriçá, próximo ao viaduto da Maxion. Venha para a Zanin Motors. 8 horas e 7 minutos. Mais que uma rádio, uma referência. Buscando sempre inovação. RC Vale. Aqui você curte com imagem e som. Essa é a sua rádio. Não consigo ir além do teu olhar. No ar, Show da Manhã. Apresentação: César Rosas, o amigo da verdade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem. 8 horas e 8 minutos. Que bom poder estar aqui com você e para você nesta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Que manhã gostosa! Eu quero dar um bom dia bem alegre, um bom dia bem feliz, um bom dia de muita vitória. Bacana? É assim que a gente começa o nosso Show da Manhã, com esse espírito bem legal, bem descontraído, bem com muito amor no coração, para você ter o seu dia maravilhoso. Não é isso mesmo, Alberto? Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Sandrinho. Bom dia, ouvintes. Com certeza. Deus no coração. Bacana. E por Deus no coração, 8 e 9. Levantar, se o mundo te fizer cair. Agora você vai ouvir a oração da manhã. Oito e nove, momento especial do nosso programa. Conversamos com Deus, batemos um papo com Deus. E a gente vai mandar hoje a nossa mensagem, a nossa conversa para as pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão precisando. Que Deus estenda a mão, Roberto, e levante eles da cama. Tire eles, Senhor, tire. Oh, Pai querido, que bom. Diariamente, tomamos conhecimento de casos que envolvem pessoas vítimas de injustiça. Você acha que é justo uma mãe criar um filho com tanto amor e perdê-lo para o submundo das drogas? A esposa se dedicar anos ao marido e perdê-lo para amante? Você esbanjar saúde e alegria e de repente se ver em meio a uma depressão? Receber dinheiro e em segundos perder tudo para um assaltante? Trabalhar horas a fio e ao final do mês não conseguir suprir as necessidades de sua família? Falta de reconhecimento no trabalho, causas pendentes na justiça, uma doença incurável, traição, desemprego, miséria, conflitos familiares. Diante destas situações, como não se revoltar? Venha buscar diante do altar aquele que te proporcionará a verdadeira justiça. Por trás da justiça está Deus, e por trás da injustiça, quem está? Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Você não consegue dormir? Ouve vozes? Vê vultos? Pare de sofrer. Nesta sexta-feira, Deus tem a solução para os seus problemas. Sexta-feira à tarde, às 15 horas, e à noite, às 19h30. Igreja Evangélica Esperança, Rua Capitão Neco, número 310, no centro de Cruzeiro, antigo cinema. Sob a direção do apóstolo Alexandre Aquino. Eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou durante essa programação. Eu tenho certeza que você foi abençoado de uma forma poderosa. E amanhã nós vamos estar de volta. E eu tenho certeza que novamente o Senhor vai falar com você. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fique na paz e até a próxima. Você ouviu o programa Madrugada Esperança. Uma realização da Igreja Evangélica Esperança. Rua Capitão Neco, número 310, no centro de Cruzeiro, antigo cinema.